nosso tema dessa noite, então, é Evangelho no Lar. Muitos já conhecem como é feito o Evangelho no Lar. Alguns ainda não, acredito. Então, a gente vai falar não só dessa prática do Evangelho, mas o porquê, né? Quais os benefícios que ele pode nos trazer. Então, a gente sabe que todos nós somos espíritos que podemos chamar de repetentes, porque nós estamos costumeiramente reencarnando, desencarnando, voltando novamente. Não é a primeira vez que nós estamos aqui no planeta Terra e não vai ser a última, provavelmente. Repetentes no sentido de que a gente está voltando para recuperar algumas tarefas, alguns ensinamentos que a gente não conseguiu aprender ainda. Então, a gente percebe, cada um na sua individualidade, quantas coisas às vezes afloram dentro de nós, quantas tendências que surgem, que a gente percebe que não são boas ou não nos fazem bem, mas que são bastante difíceis da gente ultrapassar elas, da gente aprender com aquele momento e realmente não voltar a fazer aquilo. É bastante difícil. Então, nesse sentido, a gente acaba indo e vindo. E por que nós estamos reencarnando? Porque essa oportunidade de estarmos aqui na matéria, como se diz, né? É a oportunidade que nós temos para avançar, para evoluir, para aprender, para progredir. Teve um colega nosso que passou aqui, acho que uns 2 anos atrás já, e ele disse de uma forma bem fácil da gente gravar que nós somos espíritos tendo uma vivência material. Somos espíritos tendo uma oportunidade dentro da matéria. É interessante a gente frisar isso porque constantemente a gente age como físico, como a parte física, a gente se dedica muito à questão física, a um momento simples encarnatório, compreendendo a vida do nascimento até o momento do desencarne. Sendo que tantos já nos disseram que nós só vamos levar daqui aquilo que realmente é nosso. Então, tudo aquilo que eu agregar materialmente, eu não consigo carregar junto quando eu for, quando eu sair dessa. Eu vou deixar aqui. Daí a gente pensa no nosso dia. O que eu fiz no meu dia a dia? Qual o percentual da minha dedicação para eu, espírito, ou para o meu corpo? E a gente vai perceber que a gente dedica pouco para a questão espiritual. Por isso que a gente vem repetindo situações, repetindo reencarnações. Mas a gente está tentando entender esse processo para conseguir soltar essas amarras que nos prendem, né, que nos aprisionam. Então, se o espírito é a nossa essência, se o espírito é o que nós somos realmente, é a ele que nós temos que dar atenção, é a ele que nós temos que alimentar. E quais são os alimentos do espírito? Porque os alimentos do corpo a gente sabe, a gente se dedica bastante, né? A gente se cuida dentro de uma certa visão. Às vezes a gente não cuida, a gente faz o contrário, mas enfim, a gente dedica bastante à questão física. Mas é o espírito. Qual é o alimento do espírito? Eu estava me lembrando Lembrando não, porque eu não vivi nessa encarnação naquele tempo. Mas pela história que nos contam, né? Que pegamos ali cento e poucos anos atrás, um pouco mais, dependendo da região do planeta, nós tínhamos uma dificuldade de acesso à informação, não apenas à informação do Evangelho, mas muitos de nós, encarnados, nós não tínhamos acesso ao conhecimento, à educação escolar. Então nós não sabíamos ler e escrever. A gente com isso perdia muito de informação. Mesmo que soubéssemos, os livros, eles não eram tão acessíveis quanto eles são hoje para nós. Então era bem mais difícil uma vez, se a gente pensar nesse movimento de aprendizado que a gente está buscando. Hoje a gente tem muito mais facilidade. Mas talvez hoje, mesmo com toda a facilidade, a gente talvez dedique menos tempo à questão essencial nossa. Porque também, apesar da facilidade, nós temos a questão da tecnologia que nos aprisiona muito, que nos suga, não só tempo, nos suga energia, nos suga direção. Então é muito fácil a gente chegar em casa e pegar aquele controle e ligar uma televisão. Nem sabe o que está passando, mas a gente deixa ela falando. Mas aquilo que ela está falando está fazendo parte do meu mental. Se a gente parar e pensar nesse título do Evangelho no Lar, nessa prática, que é um hábito, que ele nos toma semanalmente, alguns minutos, semanalmente, e a gente ainda reluta em fazer, ou talvez porque não conheça, ou porque não quer, mas que ele dá para nós uma possibilidade de paz, não só dentro da nossa casa. Ele nos dá a oportunidade da gente, indivíduo, ter uma diminuição naquele nível de nervosismo que às vezes a gente vive durante o nosso dia e que todo mundo reclama disso, que está muito agitado, está muita pressão, está muito corrido, mas a gente tem que usar os mecanismos que a gente tem à nossa disposição para começar a fazer o processo inverso. Se a gente esperar, por conta não vai acontecer. Somos nós que temos que provocar esse processo, que fazer com que ele aconteça. O Evangelho no Lar, ele nos possibilita isso que eu disse e ele harmoniza a nossa casa, porque a gente às vezes imagina de uma forma infantil até, que quando chegar o momento do nosso desencarne, que a gente vai virar anjo e vai para o céu. Ou de repente, se a gente está meio preocupado, está com peso forte na consciência, a gente está com medo do inferno, que nos falaram lá atrás. Mas na verdade o que vai acontecer com a gente é que a gente vai continuar sendo os mesmos. A gente não vai se transformar pela falta do corpo. A gente continua igual, com as mesmas vontades, com os mesmos gostos. E por causa disso, a gente vai nos lugares que são para nós referências, ou perto de pessoas que são para nós referências. Então, sabendo disso, ao nosso redor, mesmo a gente não vendo, né, mas nos contam, existe um monte de irmãos nossos que desencarnaram e que estão perdidos nesse meio, porque não sabem o que está acontecendo. Desencarnaram, se pegam vivos e não sabem o que acontece. Não sabem para onde tem que ir. E quando a gente faz esse trabalho do Evangelho no Lar, a gente não está trabalhando só a gente está dando uma oportunidade de esclarecimento também para eles, de orientação, para que eles percebam que a gente está falando com eles também, que somos iguais. É como uma limpeza na casa da gente, que a gente faz no fim de semana, aquela faxina, né? Para deixar tudo organizado, tudo limpo. Esse trabalho é uma limpeza espiritual. Não só na casa, na questão do ambiente, mas muito dentro de nós, como alimento, que eu disse antes. Porque, com certeza, no nosso dia, no restante da nossa semana, que eu falei há alguns minutos, né? No restante da nossa semana, em várias situações que vão acontecer para nós, aqueles minutos ali, eles vão fazer diferença. Eles vão nos dar a oportunidade de repente, com mais calma, tomar algumas decisões. Vão nos dar a possibilidade de pensar sobre aquilo que nós estamos fazendo, sobre o que fizemos no momento imediatamente anterior. Porque é aquilo que a gente está buscando: evolução, aprendizado. E para que isso aconteça, é que nem o aluno que tem que ir para a escola. Ele não vai aprender se ele não se dedicar, se ele não tiver o sacrifício de sair de casa e ir até lá para estudar, mesmo aquilo que ele não queira, mas que talvez lá na frente sirva para ele, mesmo sem ele perceber. Dá para falar muita coisa sobre a questão do evangelho no lar. E o Espírito de Emmanuel, que era o mentor de Chico, ele disse que, através do estudo dos evangelhos, o estudo, não o estudo, mas sim a tentativa de entender e tentar colocar dentro de cada um de nós, ele possibilita que a gente crie, nas palavras dele, um quinto evangelho inacabado, que significa a nossa predisposição de manifestar as palavras de Jesus através daquilo que nós fazemos. Então é interessante, né? A gente perceber a dimensão do que pode acontecer, do que a gente pode provocar, do que a gente pode realizar. A gente tem uma postura, às vezes, muito passiva, de fazer parte de um conjunto e deixar que essa massa muito grande, ela vá caminhando de uma forma, às vezes, para um lugar que a gente não quer. A gente tem, sim, a possibilidade de colocar a nossa vontade, a nossa parcela de comprometimento, de responsabilidade dentro daquilo onde a gente está vivendo. Então, para encerrar, não foi falado tudo, mas fica sempre a possibilidade da gente aprender mais. O assunto, eu acho que ele é bastante amplo, e hoje, como eu disse, a gente tem acesso muito fácil para entender as coisas. Então, seja através de livros, seja através da própria internet, a gente pode pesquisar e descobrir. É contagiante. No momento que a gente busca numa direção, a gente sempre encontra o que a gente está buscando. Sempre encontra, seja lá para que direção for. E se a gente realmente está buscando, ela nos contagia, ela faz, ela nos dá mais vontade de ir atrás, de conhecer, de praticar, de mudar. A gente nunca está sozinho, a gente está sempre acompanhado, e quem escolhe as companhias somos nós.